Olhem-me só para o tamanho deste menino. Apanhá-lo foi pera doce. Ele puxava, eu puxava, depois ele puxava, depois eu puxava. Pai, tu foste à praça comprá-lo. Pois, mas devias ter visto o tamanho da senhora que me queria tirar o peixe. Ela puxava, depois eu puxava. Está depois bem, ela... está bem, pai, já percebi. Então como é que vai ser, Roger? Vai ser na panela ou grelhada? Pai, nós combinámos que ias parar de dar nomes aos peixes. Porquê? Porque assim não os consigo comer. Pai, eu sei que tenho testes na segunda-feira, mas o novo filme do Ashton Kutcher vai estrear logo à noite. Quantos falas é que eu tenho de dizer antes de começar a implorar de joelhos? Miley... Falá! Falá! Falá! Falá! Falá, falá, falá, falá, falá, falá! Deixa-me ir, pai! Não! Não o quê? Não! Não podes ir, Miley! Tu sabes que tens de estudar! Sim, pai! Mas se pensares bem, estamos a falar dos testes a meio do ano e então eu só preciso estudar metade. E como eu estudo sempre o dobro de toda a gente, só preciso estudar um quarto. Já acabei. Vês como é simples? Não. E sabes que mais? Eu sou teu pai. E tu perdeste. Vês como é simples? Maninha, o pai, apesar de ser pai solteiro, está a tentar educar-te como deve ser. E eu estou completamente de acordo com este tipo de educação. Ainda bem que tu pensas dessa maneira, porque eu quero que tu fiques em casa a estudar durante este fim de semana. Haha! Mas os meus testes foram a semana passada. A quem o dizes? Embrulhei o peixe no teu satisfaz, vês? Menos! Pai, mas eu acho que... Quem é que precisa de história? Pertence ao passado. E eu sou um rapaz do futuro. Pois, e eu também. E consigo ver-te com 35 anos a viver comigo, sem emprego e ainda a roubar-me os trocos à socapa. Isto é um livro. Abre-o e estuda. Lembras-te do meu ha-ha de há instantes? Quero acrescentar mais um ha e está completo. Ha-ha. É bem feito. Ha. Vocês por acaso viram o meu PDA? Está aqui. Obrigado. Ouve, pai. Eu sei que tu já disseste que não, mas eu já estudei imenso desde aí. Ainda há pouco dei um espirro e saiu a matéria toda. Para a próxima, vê lá as espirras para cima do teu irmão. Ele está mesmo a precisar de ajuda. Eu vou para uma reunião. Devo voltar por volta das 11. Estou no telemóvel se precisarem, mas tentem não precisar. Ouçam, acham que estou a ser demasiado duro? Já? Boa, então estou a agir como deve ser. Estudem muito. Já passou meia hora? Sim, é hora de deitar. Acabou-se a barrigada. Tapa o animal. Temos companhia. Oh, ela não gosta de mim. Então, como é que é? O teu pai deixou ou não? Vá, mexe. arrasto-me esses pés. A minha mãe está no carro a curtir os anos 80 e eu já estou a perder a paciência. Lili, o meu pai disse não. Tu achas que ele disse não? Mas ele disse vão. Não, vão. É uma confusão muito natural. Bora. Eu não posso ir. Ouvi dizer que o Ashton Kutcher vai lá estar. Está bem, agora estão a ser cruéis. Mas não faz mal. Está a resultar. Continuem. Bora. Bora. Ashton. Bora. Só mais uma vez. Bora. Ok. Ok, vamos ter de sair sem que o Jackson dê por isso. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Oh, ele nem vai notar. Tem um amigo novo. Apanhei. Como é que é? Não ouvi. Não interessa. Vamos beber leite. Nós vamos andando. Vamos para casa beber leite, Miley. Correu bem? Fica caladinho. Bem, eu acho que vou até lá acima estudar um pouco. Bem, eu acho que vou ficar por aqui a amarrar. Olá, grande cão! Tudo bem, Cooper? Ah, nem vais acreditar nisto, meu. Acabei de saber mesmo agora que... Espera um segundo. Sala 3? Acho que deve ser mesmo ao lado da sala 2. Não vê que eu estou ao telefone? Há pessoas que são mesmo burras. Hello, o meu tempo é dinheiro, amigo. Tu tens de vir até cá. Eu vou contar-te, mas é segredo. Mexa-me esse andarilho, minha senhora, para ouvir a conversa. Tinha de usar um megafone. Corre para aí um rumor de que o Ashton Kutcher vai aparecer cá. E isso interessa-me porquê? Não me explicas? Porque o cinema vai encher-se de miúdas boas a tentarem ver o Ashton. E se não o encontrarem, contentam-se connosco. Oh, boy! Topas a cena? Ah, não sei se é boa ideia, Cooper. Se eu me esgueirar, a Miley vai contar ao meu pai. Se bem que... A maninha vai ficar no quarto o resto da noite. E como ela se porta sempre tão bem comportadinha, sempre a dar garra ao pai. Pelo menos uma vez na vida gostava de vê-la pisar o risco. Mas será que ela vai pisar? Não tem coragem. Sabes o que mais? Ela nem vai dar pela minha falta. Podes contar comigo. Tu és um gênio! Parecem as provas para as claques. Pois, mas aqui não temos de andar de vestidinhos de maiô. Ou de colãs. Ainda não consegui andar de bicicleta. As coisas que fazemos por amor. É. Pois é! Agora, como agir é a questão. Vê e aprende. Ei, Ashton! Senhor Kutcher! Tudo bem? Eu estou ótimo. Tudo fino por aí? O quê? O meu grande amigo do peito quer que eu vá à sua festa? Claro! É só arranjar aqui uma brasa e vou logo para a tua festinha. Estou? Olá, Barry. Posso ligar-te mais tarde, meninas? Mas que estilo! Estava a ver e a aprender e sabes o que é que aprendi? Essa foi mesmo ao lado. Está bem. Tem lá paciência, rapaz. Foi só um contratempo. Prepara-te para delirar. Então, Sr. Kutcher, o grande herói, o homem de que tanto se fala. Hã? Ah! Por este andar, ainda vou acabar com a senhora do andarilho. Ainda não deve ter chegado à sala 5. O que é que estás aqui a fazer? Ah, eu? Então e tu? Vou contar ao pai. Não faz nada! Porque nós não devíamos estar aqui. Pois. Mas o pai está. Oh! Oh! Que hei de dizer, pai? Ela fugiu. Eu vim atrás dela. Eu estou tão desiludido como tu, pai. Qual é a tua ideia? Qual é que havia de ser, maninha? Estou a preparar-me para te culpar. Olha, Melga, se eu me afundar, vais comigo. O que é que ele está aqui a fazer? Tinha uma reunião. Olhem, vocês acalmem-se. A única coisa que temos de fazer é esperar que ele entre. Assim nunca saberá que estiveram aqui. Lily? Miley! Shhh. Está cá o pai deles, parvo! Diz! Ele não sabe que estamos aqui e vamos tentar continuar sem saber. Acho que não está a correr nada bem. Nós temos de sair daqui. Esperem a minha mala. Não vai resultar. Eu tenho de atender. Ele pensa que estamos em casa. Olá, paizinho. Estamos em casa. A estudar imenso. Pois, imenso. Em casa. Lar, doce, lar. Doce. Eu só liguei para saber se estava tudo bem, para vos dizer que se não estiverem a fazer o que eu mandei, comecem a fazê-lo. Estudem muito. Adeus. Não gosto nada de lhe mentir. Tu estás de gatas na entrada dos cinemas. Já não dá para voltares atrás, amiga. Só não consigo perceber uma coisa. Porquê que nos escondemos? Ah, Oliver, essa tua ingenuidade. Mas tens toda a razão. Desejo-vos boa sorte. Perfeito. Será que isto vai piorar? Não acredito. Depende do que fores achar desta cena. Estás a ver o mesmo que eu? Estou. O velhote arranjou companhia e eu népia. Um encontro e não nos contou nada. Eu sei lá. Por favor, não fales com a boca cheia. Deixei de comer por causa da dor. Isto não te incomoda nada? Miley, já passaram 3 anos. Provavelmente sente-se sozinho. Então arranjamos-lhe o cãozinho. Ele chegou. Olha, não te esqueças que ele não pode saber que estivemos lá, ouviste? Por isso, tem cuidado. Está bem, está bem. Ele não vai suspeitar de nada. Onde é que estiveste? Devias ter chegado às 11 horas. E já são? 11:03. Exatamente. 3 minutos de pura agonia. Sim, mas o que importa neste momento é que tu foste sair e nós não, não é, maninha? Pois. E tu tiveste uma reunião. Como é que correu? Bem. Bem? Uma palavra? Não dizes mais nada? Está bem. Correu muito bem. 3 palavras. Correu muito bem. Pai, estás sempre a dizer que devemos conversar e partilhar e é verdade. É importante. Temos de fazê-lo. Então podes começar. Está bem. Foi uma reunião muito produtiva e quem sabe pode ser que isto venha a dar os seus frutos. Mas que frutos? Eu sei lá. Além disso, falar antes do tempo dá azar nestas coisas. Mas não se preocupem. Se as coisas correrem pelo bom caminho, eu conto-vos tudo. Adoro. Boa noite. Boa noite, pai. Dorme bem. Mas que cena! Isto é horrível! Ele está feliz! Eu só gostava de saber quem é esta mulher. O que é que ela faz na vida? Se já tem filhos, tem cães, se tem uma cava à prova de som, se possa gritar à vontade. Eu nem sequer sei como é que ela se chama. Margot Diamond. O quê? Cinema, sábado à noite, com a Margot Diamond. Ei, não é a senhora da imobiliária? Aquela que está na paragem do autocarro ao pé da escola? O teu pai anda a sair com uma vendedora que mora na paragem? Uou, mas que cena! Ela vende casas, mas não tem nenhuma para ela. É a senhora do cartaz, menina Einstein. Isto é perfeito! Já podes ir conhecê-la. Vais lá com o Jackson. Ora, deixem-me cá tentar fazer-vos um desenho. Olá, eu sou a Miley Stewart. Eu sou o irmão Jackson. E nós ontem saímos à socapa para ir ao cinema e filmá-la lá com o nosso pai. Porquê é que lhe estamos a contar? Porque estamos completamente loucos e queremos ser castigados para o resto das nossas vidas, está a perceber? Porquê é que tu és sempre a maçã? Posso saber? Espera aí. Ele tem alguma razão no que está a dizer. Está bem, realmente tu tens razão. Nós não podemos ir lá falar com ela. Mas há uma pessoa que pode. Esta é a coisa mais estúpida que já fiz por ti. Esta é a única coisa que já fizeste por mim. E não finges que não estás minimamente interessado na tua possível futura madrasta, hein? Mas é claro que estou, mana. Não és a única que se preocupa com o pai. Eu também me preocupo. E se ela tiver uma filha fantástica que adora fazer guerras de almofadas, vai ser uma verdadeira festa. Alô? Desta a terra, Capitão Hormona? Anda, vamos a isto. Não te esqueças que és o meu chofer. Olá, eu sou a Ana Montana e estou à procura de uma casa. Esse é o maior disparate que eu ouvi até hoje. Minha senhora, não vai vender muitas casas com essa atitude. Espera, depois falamos. Desculpe, estava ao telefone. Olá. Ah, prazer em conhecê-la. A minha sobrinha é uma grande fã sua. Ai, sim? Que idade tem ela? Como é que ela é? Tem alguma fotografia dela? Não mudes de tema. Para podermos fazer negócio, primeiro que nada, preciso conhecê-la melhor. Ora bem, quem é este? Oh, o seu marido? Ele sabe que anda a sair. Espera aí. É o meu irmão. Está-se mesmo a ver quem é que tem uma fotografia do irmão na secretária. Ele doou-me um rim. Uma cicatriz, hã? Sabem, a conversa está a ficar demasiado pessoal. Podemos limitar-nos às casas? Com certeza. Como é a sua casa? Tem crianças a correr? Filhas que lutem com almofadas? Ouçam! Ouçam! Se calhar não sou a pessoa indicada para vos vender uma casa. Ei. Oh, já sei! Deixem-me pôr-vos em contacto com o Habib, o príncipe da zona ocidental. Vão adorá-lo. É, eu ainda não acabei. Sony. Pensando melhor, já acabei. Minha senhora, desculpe, mas eu tenho de falar em privado com o meu chofer. E, por favor, não conte a ninguém que eu estive aqui. Não se preocupe. O dia está-me a correr muito bem. Ah, eu não sei o que dizer, pai. A ideia foi dela. Eu tentei impedi-la. Estou tão desiludido como tu, pai. Se não te calas, ficas a cochear para o resto da vida. Lá? Trouxe flores? Oh... Ao menos podias ter aberto os cordões à bolsa. Não estás a ser nada justa. Ontem à noite paguei-te o cinema, as pipocas, quiseste uma vida grande. Não, não. Estou a atender uma chamada. São lindas. Obrigada. Sim, sim. Abi, eu já te ligo. Jackson, estás-me a pisar. Desculpa, estou entalado. Tenho um cartaz a dizer vende-se nas minhas costas. Adorei a noite de ontem. Também eu. Meu, ele gosta mesmo dela. Sabes que mais, Miley? Ela parece ser simpática. Quero lá saber se ela é simpática. Os meus rins é que ela não rouba. Adorava ir beber um café. Deixa-me só pôr alguém a substituir-me. Tu não vais acreditar, mas tenho a Ana Montana na despensa. Hã? Se queres que te diga, ela não parece ter lá muitos neurónios. A culpa é dos pais. Sim, também acho. Vou só buscar o meu casaco. Muito bem. Podem sair. Já! Ah! Oh, pai, que alívio! Nem imaginas o que me aconteceu. Ajuda se te disser que estou tão feliz por ti. Como é que pudeste? Oh! Calma, menina. Como é que tu descobriste? Não foste tu quem me contou. Eu posso explicar. Está bem. Explica lá isto. Porquê que andas a sair sem me contar nada? Explica como é que pudeste pensar que alguém podia substituir a minha mãe! Eu não ouvi nada. Saudades do teu olhar, de vez em quando acabo por me ver a chorar. Agora tudo é diferente. mas tu estás presente aqui no coração. Ouve esta canção, saudades, xalalalala, que eu tenho. É uma linda canção, querida. Gosto muito de vir para aqui à noite. É um bom sítio para pensar nas coisas. Se calhar podíamos pensar nas coisas juntos. Porquê é que não me contaste, pai? Porque eu queria contar-te na altura certa e da melhor forma, para tu compreenderes e... E eu não queria que tu reagisse assim. Acho que não havia altura certa, não era? Não consigo imaginar-te com outra pessoa sem ser a mãe. Eu também não. O que tive com ela foi muito especial. Ela é insubstituível. Então porquê é que andas a sair? Porque a vida continua e... Nós temos de arranjar uma forma de superar a dor. Não achas que a tua mãe iria pensar da mesma maneira? Sim. Lá, isso é verdade. Ela era bastante esperta. Tenho muitas saudades dela. Eu também tenho. Que escadas são estas? Pai, não estragues este momento tão bonito. Vá lá. Tens razão. Amanhã estrago. Fazer? Olha, não sei. O que é que tu queres fazer? Será possível não termos nenhum encontro num sábado à noite? Elas nem sabem o que estão a perder. Desculpa ter-te ensinado este truque.